amanheceu, começa o dia. Pelas ruas da cidade, pro trabalho vai Maria. Tem no peito muito amor e na razão uma vontade de vencer e ser feliz pra viver sua paixão. Quem será? Ela não diz, mas entregou seu coração. Maria Flor Aparecida, ou José, Maria Penha, ou do Rosário, qualquer Maria de fé. Maria Flor Aparecida, ou José, Maria Penha, ou do Rosário, Maria Grande Mulher. Muito obrigado.